chegaste tu. A solidão se acaba no instante que acendeu uma luz. Chegaste tu. O pássaro de fogo da saudade. Rodrigo Sá.